eu vou. Vem campinar, a raiz do teu estará. Madurou o feitiço e a virgem coberta de flores se iluminou. Clareou o farol da esperança. Clareou o farol da esperança. A amargura enterrou. Chegança, a amargura enterrou. Thank you. babalaú. Chama os caboclos pra guerra. Inverno mora aqui na terra. Vamos e vou se encabinar.